guardadas, teus segredos sempre iguais. O tempo que escorre, encontro teu rosto, os teus desejos tão reais. Peço, quero de novo, quero tua pele, quero teu gesto. Vai dizer que eu não sou mais seu pai. Sinto calor, abraça os vidros que não podem mais ter queixa. No mesmo véu me jogo ao rio e encho com amor a tua obra. Estavam todas as portas, meias voltas em cachos leves, curvas soltas em cordas vocais. Onde foram parar as portas? Onde estavam todas as chaves? Curvas soltas em cachos leves, meias voltas em tempos banais.